anunciando que viria o Salvador para erradicar o mal, libertar o seu povo da escravidão. Ele é o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Está feito, não mais morte nem mais dor, pois Jesus nos libertou com seu sangue lá na cruz. Está feito, todo mal findado está, e ao céu nos levará, viveremos a eternidade com Jesus. Anunciando que viria o Salvador para erradicar o mal, libertar o seu povo da escravidão. Ele é o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Está feito, não mais morte nem mais dor, pois Jesus nos libertou com seu sangue lá na cruz. Está feito, todo mal findado está, e ao céu nos levará, viveremos a eternidade com Jesus. Já posso ver o céu se abrir, pois Jesus nos libertou com seu sangue lá.